Há 2000 anos antes de Cristo, o faraó Hermes Trismegisto escreveu um maravilhoso tratado hermético, com uma ponta de diamante em uma lâmina de esmeralda, que foi encontrado vários séculos depois pelos soldados de Alexandre o Grande, na famosa pirâmide de Gizeh. Salve Hermes Trismegisto, que tem as três partes da filosofia universal. É verdade sem mentira, certo muito verdadeiro. A tábua de esmeralda foi Hermes Trismegisto quem escreveu, com uma ponta de diamante em uma lâmina de esmeralda ele escreveu. O que está embaixo é como o que está no alto. O que está no alto é como o que está embaixo ele escreveu. Diamante em uma lâmina de esmeralda ele escreveu.